Vazão 01, devido coordenações, mantenha 2000 pés da presente. 2000 pés, 2000 pés da presente, Vazão 01. Ei, Salvador, boa tarde, gol 1960 na final longa, baixar travado. Ciente, é o número 2, continua a aproximação, lá de pista livre. 960. Zero. Cinco, quatro, quatro, meia, no solo, 213, a livragem direita, solo, 211. A livragem, 211. Que a modificação na sua subida vai cumprir o perfil da subida Momo, após Momo, direto o Fito, ok? Momo, direto o Fito. Afirmativo, cumpre o perfil da saída Momo, depois Momo, voa a posição o Fito, a janela 6321. Fica pra 60. Check train e repouso. 130 graus, 0612. Achar travado, gente. O Xené 6321 após o 37 da Gol na final, alinhar e manter. O Xené 6321 observando a passagem do tráfego da Gol na coisa final, após autorizado alinhar e manter. Xené 6321. Zero no solo, 1,6, livragem direita, solo 211. 211, ciente. Xener, 6321, livre decolar, vento 140 graus, 059. Autorizado decolagem, pista 0, Xené 6321. Considera pronto, Xené 6331. 6331, ali mantém. Ali mantém, 6331. 321, decolado ao Zulu 8, controle em 19-8 com voo. 19-8, Oceania 6321, voo. Oceania 6331, autorizado a decolar, vento 120 graus, 059. Vale decolar, Oceania 6331. Oceania 6331, decolado aos 20, chame o controle em 119-8, bom voo. 19-8, obrigado, 6331. torre, tá 3155, ponte perdão no zero, pronto. 3155, autorizado a alinhar e decolar, vento 140 graus, 05 nós. Autorizado a alinhar, 10 e decolar, tá 3155. Guardião, tá bom? Prossiga. Tá 2000 aqui na vertical, eu poderia acender pra 2000? Quanto tempo para manter 2500, guardião 01? Vai dentro do controle aí, vai ficar mais dentro do controle. Para usar 2500, faz o guardião 01. 2500, é dentro do controle do guardião 01. No 097, alinhar e manter na 10. Alinhar e manter na 10, 097. Isso não era o problema, certo? Colado aos 26, controle em 198, TAM 3155. 198, tenha uma boa tarde, 3155. No 097, livre decolar, vento 110 graus, 05 nós. Cuidado, decolar e dando zero, Bruno, 097. No 097, decolou os 28, controle em 19. 98, boa tarde. Salvador, boa tarde, TAM 3145. Salvador, boa tarde, TAM 3145. Confirme? TAM 3145, 360 para o Galhão. Escuta a informação em curso, chamo na frequência do solo 1211, informação Serra. É. Salvador, boa tarde, 5627, na próxima, pode ser a próxima. 5627, boa tarde, livre ingresso e decolagem, vento no 30 graus, 049. A linha é para 05, confirme posição em altitude. 2.510, está afastado do estádio 1.7 vidas. Confirme o Guardião 05. Aos 3-2, 119-8, trip. Salvador, boa tarde, Gol. Salve, Salvador. Boa tarde, eu chamei 6314, pode esperar 90, pronto. Salve, Salvador, eu chamei 6314. A linha decola 140 com 4 nós. Exatamente, decolagem 3 na 4. Genebra 314, decolado aos 39, controle 198. 98, 314. 4206-1198. Guardião 05. Guardião 05. Você na posição, a atitude que mantém? Sente. Controle, Salvador, chame a 314, a gente pode voar direto para o Momo. Tá, chame o controle, 1198. Salvador, uma boa tarde, gol no 869, passando externo, baixada travada, Campo Limpo. Gente, no 869, continua a aproximação, agora de autorização de pouso. Vai dar no 869. Do Oscar, informe o ponto de espera da hotel. Charlie Alpha Tango, mantém o ponto de espera da hotel. Boa noite, 69, tem livre pouso. Negativo, inicia aproximação perdida, suba para 2.000 pés e aguarde transferência. 7, iniciando a aproximação perdida, subida para 2.000, boa noite, 69. Senhor Rafa Tango, autorizado o ingresso, reporte alinhado e pronto para decolagem na cabeceira do zero. Informar o motivo para o voo norte menor? Aeronave com prioridade para decolagem. É, prioridade para decolagem antes do pouso, confirma? Afirmativo. 869, chame o controle, 119.8. 198, voo norte menor. Tem condições de decolar da presente com proa sul? Então inicie a decolagem da presente com proa sul, vento 110 graus, 05 nós, Papatango Eco Zulu Oscar. A gente aguarda só a decolagem do Black Hawk da hotel com Pula Norte. Pula Sul. E a Alfa Tango livre decolagem, 110 graus, 05 nós. Zulovska, decolado aos 48, ao efetuar o cruzamento da final da 35, chame o controle Salvador em 120.8. Após cruzamento, controle Salvador 108, Papatango Eco Zulovska. Salvador, tanto 3217, ponto de espera, 10, pronto. 3217 e mantém o ponto de espera. 3217. Controle Salvador, Papatango Eco Zulu Oscar. Papatango Eco Zulu Oscar prossegue com forte, subindo para 2.500. Temos 3 helicópteros na proximidade da Ondina. Primeiro 910, segundo 2.500 e terceiro 3.510. Chama o centro Recife. Gente, Papatango Eco Zulu Oscar, seguinte dos tráficos, chamará centro Recife. O Papatango Serra, Papatango decolado, mantendo a reta. Papatango Serra, Papatango. Sobe a nível de voo 150, já está sob contato o radar. Gente, 150. Preso o perfil da saída. Confirme. Preso para tipo perfil da saída. O Serra Alfa Tango Prossegue no perfil da saída. Certo. Então, 3217, autorizado a decolagem, evento 110 graus, 049. Autorizado a decolagem, então 3217. Mantenha, 3145. Sierra, prossegue com as condições visuais para a linha do litoral, reporte através de Pituaçu para contactar a torre. Passaram através de Pituaçu para contactar a torre, Bravo para Serra. Firme descida para 600 pés, Bravo Romeu Serra, no momento mantendo 3.500. O Bravo Romeu Serra, proa do litoral para divisão tráfego, se encontra com a final, o Bravo Romeu Serra. Proa do litoral, está mantendo 3.500. Passando Bravo Romeu Serra. O Papatango Serra, Alfa Tango, chama o Centro Recife no momento. Sim, chama lá. Sobre Salvador, muito boa tarde. Can 3190, com a informação Sierra. Cruzando agora o 200 na sua escuta. 3190, 119.8. Bravo Romeu Serra, tente a tráfego agora aproximadamente a 1 hora, 2 milhas, cruzando 2.500, é um hotel 60. Eu, Papatango Bravo Romeu Serra, na visual, tem separação com o Bravo Romeu Serra, descida em condições visuais. Gente, está liberando 3.500, descida para 600 pés, condições visuais, Papatango Bravo Romeu Serra. O 3145 já está na zona idiota, quem foi? O 3145. Torre Gol no 869 a 1 milha do externo. Confirme, chama na torre. Gol no 869. Mantenha, número 2. Ok, o Gol no 869. Ciente, cheque trem. Livre pouso 110 graus com 05 nós. Gol no 869. Baixar travado, tem livre pouso 910. Gol no 869. Bravo Romeu Serra descendo para 500 pés, condições visuais, chama a torre na frequência 118.95. 118.95, Bravo Romeu Salvador, Papatango Bravo da Serra. Bravo Romeu Serra, ciente, mantenha a linha do litoral e reborde no través sul do aeródromo. Altímetro 1015, vento 120 com 0,5 nós. Papatango Bravo Romeu Serra, mantenha a linha do litoral e reporta no através sul do aeródromo. Salvador Azul 4206, na final, na... 4205, continua a aproximação, número 2 para pouso. 4206, prosseguindo, aguardando. Salvador, Papatango, Bravo, MSR, informa através do da roda. Ciente, tráfego avistado, aguarde instruções para pouso na hotel. Que mantém o setor sul do campo, aguarde instruções para pouso na hotel. Papatango, Bravo, MSR, paciente, vai curvar a direita, manter. O Golo 869 no solo, 5.000, chama o solo 1211. 2-1-1, uma boa, boa noite. Azul 4206, livre pouso, vento 120 graus, 049. Pouso livre, cabeceiro no 04206, da Azul. Bravo Romeu Serra, tem contato visual com a Embraer 190 na curta final do ano zero? Bravo Romeu Serra, tem contato visual com o Coronel. Ok, você tem condições de aproximar e pousar direto na interseção hotel? Afirmativo, tem condições de aproximar e pousar direto na hotel, Bravo Romeu Serra. Ok, observe o Embraer 190 tocar o solo após a retaguarda do mesmo, aproxime direto para a interseção hotel, vento 120 graus, 04 nós, evite sobrevoo de aeronaves no solo, ok? O Bravo Romeu Serra. Bravo Romeu Serra, paciente, após o toque da mesma, prossegue para o pouso direto na ataque sem hotel. Então, 3145 a linha e mantém, ficha no zero. Salvador, Bravo Romeu Serra, já alinhado com a hotel, prosseguindo para a final. Afirmativo, livre pouso na hotel, vento 120 graus, 062 de nós, reporte no solo controlado. Sente livre pouso no hotel para o Papatango Bravo Romeu Serra, reportando no solo controlado. O azul 4206 no solo 59, chama o solo 1211. 4206. Informe de um Black Hawk, vai passar a sua frente aí na Taxiway Alpha sem interferir, ok? Ciente, 4206, na visual. Segue e chama o solo 211. 2, Papatango Bravo, Léo Serra, informa a nota o solo controlado. Gente, no solo aos 2000, táxi da minha escuta, estacionar frequência livre, Bravo, Romeu Serra. Matéria táxi na minha escuta, após a parada, frequência livre, Bravo, Léo Serra, Bravo. Então, 3145, 30 decolagem, vento 120 graus, 05 nós. Ali mantém 10, 1169. Decolado 01, 2001, chama o controle em 198, vamos. 198. Torre 118 decimal 95. 3245, Guardião Zero 1. Torre Salvador, igual no 620, ponto espera no zero. Excelente, mantém o ponto de espera. Torre Guardião Zero 1. Guardião 01, aproxima direto para o Graé. É direto para o Graé, possível. Ok, já presente direto para aproximação direta para o Graé. Reposte na final para o pouso, vento 120 graus, 05 nós. Guardião 01. Só para final para pouso, Guardião 01. Autorizado a decolar, vento 130 graus, 05 nós. Vai iniciar 10, gol 1969. 2, gol 620, espera da 10 pronto. Mantenha, mantenha o ponto de espera, o 1620. Espera, gol 620. Yeah. Guardião 01, chame no solo controlado, parte do Graé, 140 graus, 04 nós. 01. Vou falar pro solo controlado, Guardião 01. Salvador, Papatango, Serra Alfa Bravo. Serra Alfa Bravo, ciente, reporte com trem baixado travado. Reportará. Bono 169, decolado ao 05, chame o controle 1198. 098, obrigado, boa. Guardião 01 no solo ao 05, frequência livre. Nolo 69 na escuta. Papatango Serra, Alfa Bravo. Sinal dos alvos tem baixado para baixo. Esse é Alfa Bravo, bip checado, livre pouso, vento 120 graus, 04 nós. Alfa Bravo. Salvador, boa tarde, TAN 3190, estabilizado na sua escuta. TAN 3190, número 2 na aproximação, altímetro 1095, reporte marcador externo baixado travado. Afirmativo, reporta na 3190. Batango C Alfa Bravo, no solo 08, tem condições de livrar a táxi hotel? Negativo, primeira direita, agilizando, eu livrei a pista e mantendo minha sequência. Próxima táxi à sua direita. Agilizando a medida do possível, temos um área coisa da TAM final. por Taxi Delta. 3190, vento 120 graus, 049, autorizado pouso, pista 10. Livre pouso, 3190. O número 620, visual com Airbus da Tana, curto final, pista no zero. Visual, 620. Posso passagem do Airbus da Tana, Lima tem cabeceira 10, o gol no 620. Posso Airbus, alinhar e manter o número, gol 620. Se Alfa Bravo, táxi via Alfa, é por táxi Delta. Confirme chamando controle. Zero cruzamento, pista no 028, via Delta e Hotel, até o Pátio Militar. Ao estacionar a frequência livre, Papa Tango, se Alfa Bravo. Décima 8. 8. Gente, já entramos em coordenação aqui com o mesmo para pagar a frequência correta. Obrigado, meu amigo. 21, décima 1, solo. 21, então. No 620, autorizado decolagem de pista no zero, vento 120 graus, 049. Oi, Salvador, muito boa tarde, gol 9065. Gol 9065, a Lima tem cabeceira 10? A Lima tem 10, 9065.